escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? É bom ver a alegria de quem é inocente. No ar anda esta magia. Isso porque vivem sem dilemas. Porque os problemas ainda não pesam na mente. E aqui, o que está aqui, bem no meio do peito, que castigo sofri pelo mal que tenho feito? Foram estes os versos que se viram de introito para a emissão número 122 de Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Um programa que é publicado na Rádio Antena Web aos sábados, às 6 da tarde, hora de Portugal Continental e da Madeira. 18 horas, momento para introduzir, para apresentar Carlos Bonaparte. Alguém, uma nova personagem, faz a sua estreia na emissão de hoje. Olá, Carlos. Olá, boa noite. Não é boa noite, é mais bom dia, boa tarde, conforme quer. É uma coisa. Então, como está? Tudo tudo bem, obrigado. Eu não perguntei se estava tudo bem, perguntei como está. Ah, pois é, esquecia. Estou sentado. Ora, exatamente essa a resposta que eu esperava. Numa semana particularmente agitada, pelo menos a minha perspectiva, deixo-lhe a questão. Como foram os seus últimos 7 dias? Sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. Olha, foram dias normais. Tiveram duas partes. Uma fotografar? Fogo, não consigo falar, caraca. Uma foi normal de dia, outra foi de noite. É normal. Se dia é normal, a noite é normal, não é? E porquê é que você vai estar a falar assim? Porque depende. Depende do quê? Do meu estado de espírito. E qual é o seu estado de espírito hoje? Depende. É. Sim. É sim. Bom. E de resto, só houve dia e noite e pronto, e está feito? E houve um jantar e um almoço. Um ou dois? Pois, dois jantares, quer dizer, um. Então me dá agora disso, dois, agora é um. Pois, há um bocado não foi assim, esqueci-me. Peço desculpa. Então foram dois ou foram um jantar? Foi um jantar. Então porquê é que disse foram dois? Porque estava combinado. Ai não, foi assim da primeira vez. Ah, deixa eu te chegar agora de repente. Bom, não. Você é meio chamado, não é? Depende. Você só sabe responder coisas com depende? Depende. De quê? Sei lá. Está bem. E do resto, que narrativas tem mais para dizer sem qualquer embusto? Sem embusto não tenho, só com busto. Ah, vê-se mesmo que os gagos não veem em entrevista de Sócrates. Ah, amigo, acha que eu ando a ver porcaria? Eu para ver se circo vou à rádio não é para ouvir os colhões. É circo porquê? Você nem viu como é que sabes a circo? Porque trocas-te. Depende. Pois no caso deles depende, é sem pende. Ah, já sem pende? Porquê? Porque no caso dele não é depende, é se sentado. Pois. Depende, sentado. Então sem mais narrativa, já posso falar da primeira música? Pode ser. Prontos. Muito obrigado pela sua gentileza. Narrativa sem embuste. Primeiro acto. And so the king is once again my guest. And why is this? Was Arab and impressed. De que falas tu? Falo do rei que é meu convidado novamente. E por que aconteceu isto? Herodes não ficou impressionado. Não pedi a tradução dos versos. De que falas tu? Falo da narrativa que ouvi no sábado passado. O padre relatava um diálogo que passou a fazer parte da nossa história. Estás a referir-te a uma missa, porventura. Estou. Perguntaram a Jesus, rei dos judeus, onde estava o seu reino. E ele respondeu que já não tinha reino, que estava acabado, mas talvez houvesse um reino para ele, algures. Perguntaram a Jesus, és um rei? Ele respondeu, és tu quem o diz, não eu. Procuro a verdade e por isso sou castigado. Depois deixaram uma questão que me deixa a pensar. Mas o que é a verdade? É uma lei inalterável? Nós dois temos verdades. Será a minha igual à tua? Precisamente. Mas histórias há em que reina a injustiça. Esta terá sido um exemplo. À volta de Jesus, que era até então o Salvador, as pessoas pediam, crucifiquem-no. Já depois de terem passado a olhar, a duvidar e a fazer perguntas constantes, a alguém que, dias antes, era um ídolo para todas elas. Afinal, terão os hábitos mudado assim tanto? O nobre não encontrava motivos para condenar Jesus à morte. As pessoas pressionavam, as 39 chicotadas não foram suficientes e, numa altura em que os próprios malfeitores começavam a ficar impressionados com os estragos físicos causados no corpo de Jesus, alguém lavou as mãos e ditou: eu não vou impedir a tua autodestruição apoteótica. Se queres morrer, Jesus, morre. E morreu. É o que nos conta a canção Julgamento perante Pilatos, mas por que te lembraste deste episódio agora? Foi a missa. A tal, o sábado passado. Fez-me lembrar a Páscoa que vivi em 2004. Há 9 anos, por esta altura, recordo que amanhã se assinala o domingo de Páscoa, mas há 9 anos, por esta altura, surgiu a dúvida. Terá tudo acontecido como costumamos ouvir? Houve julgamento? Houve crucificação? Houve Jesus? E não é só. Esta música é uma das faixas do filme Jesus Christ Superstar, um musical datado de 1973 e que marcou a minha infância. Foram dezenas, sem exagero, dezenas as vezes que vi a cassete desta longa-metragem em casa dos meus avós. Mal eu sabia que, em 2007, iria assistir a esta peça ao vivo e, mais, iria basear-me em 2 das suas melodias para uma produção minha. E menciono este aspecto na mesma semana em que visionei 3 dessas produções. Teatrais, refira-se. Mas essas 2 músicas irão passar noutra emissão deste programa, certamente. Entendido. Para já. E como escolha inaugural de hoje, ouçamos pela primeira vez neste espaço radiofónico um excerto de Jesus Christ Superstar. Esta é a faixa número 26. Curiosamente, a idade que a Stefani Germanotta deixou de ter anteontem. Tem o título Trial Before Pilate. And so the king is once again my guest. And why is this? Was Herod unimpressed? Return to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death. We need him crucified. It's all you have to do. We need him crucified. It's all you have to do. Talk to me, Jesus Christ. You have been brought here, manacled, beaten by your own people. Do you have the first idea why you deserve it? Listen, King of the Jews, where is your kingdom? Look at me, am I a Jew? I have got no kingdom in this world. I'm through, through, through. Talk to me, Jesus Christ. There may be a kingdom for me somewhere if I only knew. Then you're a king. It's you that say I am. I love the truth. And find that I get damned. But what is truth? Is truth unchanging law? We both have truths. Are mine the same as yours? Crucify him! Crucify! What do you mean? You crucify your king? We have no king but Caesar. He's done no wrong. No wrong the slightest thing. We have no king but Caesar. Crucify him! I see no reason. I see no evil. This man is harmless. So why does he upset you? He's just misguided. Thinks he's important. But to see you about his happy, I should love him. Crucify! What? life in my hands. How can you stay quiet? I don't believe you understand. You have nothing in your hands. Any power you have comes to you from far beyond. Everything is fixed and you can't change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? Let's crucify him, crucify. Remember, Caesar, you have a duty to keep the peace, so crucify him. Remember, Caesar, you'll be demoted, you'll be deported. Crucify him. Remember, Caesar, you have a duty to keep the peace, so crucify him. Remember, Caesar, you'll be demoted, you'll be deported. Estamos na linha? Obrigadinho. Ora bem, ouvintes, estamos de volta. Agora sou espanhoso. E vai ser assim. Hoje vai ser um Cubo na parte. O que é um Cubo na parte? Aí vai, gago e espanhol não dá. O Cubo na parte vai ser o quê? Vai ser 6 pacientes da minha personalidade, está vendo? Vai ser o quê? 6 pacientes. Ah, 6 facetas. Da minha personalidade, está vendo? Vou ver o que é que vais inventar as outras 4, mas está bem. O gago, o espanhoso. Os outros fica como suspense, como mistério. Não, eu vou já roubar o próximo. Oh, sem ter piada. Não, está bem, não estou no rabelo. Ah. Eu sei, então no rabelo não sou muito afanhoso. Ah, pronto, estou no rabelo, pronto. Não, está mais bonito. Ora bem, é assim, amigo. Há um tempo atrás saiu aí uma música, A Barriga do Fausto. Aqui o meu caralhada disse que era um plágio. Vamos ouvir aqui um plágio, como deve ser. Porque aquele da mama e da barriga não tem jeito nenhum. Um plágio como deve ser, está bem. Exatamente. Santa Maria, com a música Tupacália, e vocês vão ouvir outra que eu vou dizer qual é que é, hoje depois. Já tens que ter mais alto. Ora, oh, DJ, bota aí mais favor. É bonita. Vamos lá, Brasil no ar, hein? E agora? Como deve ser, né? Tu preparaste isto mesmo para mostrar aqui? Não, já tinha isto, mas não sabia onde é que tinha. Ah, tá. Ora bem, a música é Itália, chama-se Amore. Vamos dar o nosso de Páscoa, Amore, está a ver? É isso também. Pronto. Ora bem, vamos chegar com uma música. Chama Obertura. Não é abertura, overture. Oh, é abertura, é a mesma coisa. Abertura em português, overture. Overture, overture. Estás a ouvir, Arthur? Arthur! Overture! Arthur, anda cá! Pronto. Olha, o Arthur foi um grande homem. Arthur Virgílio Alves dos Reis. É verdade. Agora imagina que o meu vizinho vai se chamar Arthur. Vinha aqui, ninguém se passava. O Alves dos Reis vinha aqui, ó. As cinzas. Assim, ora bem, a música era o Salvador, né? Overture. É a mesma coisa, meu. Tá bem. E por quê? Porque eu lembro-me de uma cena muito fixe. Tava eu, no dia 16 de janeiro, 2010. E comecei a ouvir um álbum de música. Emissão número 2. Eu disse 16 de janeiro. Emissão número 2. Foi um sábado, isso? Exatamente. Foi? Não, foi um sábado. A segunda emissão foi dia 15. Foi. É isso, dia 15. Enganei-me. Ah, foi no dia 15 que eu vi. Foi no dia 15 que eu vi. Na altura o programa fora às 18 horas. Sim. E estava eu ouvindo. Estava tranquilamente. E vai, isso é muito bom. Foi assim que começou. Nem fazia a mínima ideia que aquilo já era feito. Eu vendo aqui uma montagem do caraça. E eu, amigo, parabéns à noite dos bichos. Eu lembro de ter ligado lá para casa, no telefone. É muito bicho, assim, eu sei que mais, tal coisa, e fiquei a ver aquilo. Antes mais para o fim, eu comecei a pensar, peraí, isto no final não parece montagem aqui na rádio. E depois... Não parece montagem da rádio? Não, parecia... Sei lá, não havia aquele coisa... Estás a ver? Quando não. A qualidade de som é diferente de uma música para a outra. De uma quê? De uma música para a outra. Às vezes é preciso... É um bocado difícil a pessoa para ser desafanhoso. É preciso, estás a ver? Quando fazes uma montagem de uma música, há sempre uma de qualidade. Ou no eco. Ah. Ou nos instrumentos. E ali não... Estranho, caralho. O que é que passa para aqui? E foi daí que percebi. Overture, estás a ver? Porque eu não consigo dizer aquela com o se a Bárbara Guimarães. Overture. Estás a ver? Porque eu não consigo dizer. Tem que dizer assim, overture. Tem. Pronto. E depois aí eu... Ah, mas mesmo assim está muito bom. Pronto. E vim ao mercado porque foi a segunda emissão. Uau, tem de música. O que tu não sabes é que ele tem a emissão também a ver com essa música. Ah, por acaso não ouvi. Por acaso, ótimo, não ouvi. Podes aproveitar e dizer, foi também por isso que eu escolhi. Porque ontem mesmo... Foi também por isso, por eu. Isto já na emissão 158, já na emissão número 2. Porque apesar, estás a ver, eu não tenho ouvido. Tu sabes. E já que eu me conheci, olha, não nos conheço essa música para ver a emissão 2. Claro, claro. E por isso é que eu... Pá, vou sincero, isso não ouvi. Agora, mas sabia. E a música que ouvimos ao bocado também passou no Waters da música de ontem. Claro. Somos os copiões, nós, basicamente. Já. Uns plagiadores. E mais? Não é nada. E eu... Eu continuo sem perceber essa da qualidade do som da música de uma para outra, mas está bem. Olha uma coisa. Tu quando tens duas montagens, duas músicas, há sempre ecos diferentes, instrumentos diferentes. E naquela missão não havia? Naquela parte inicial, a nova abertura, não. Porque era a mesma música. Mas eu pensei que não era. Eu pensei que era a música. Mas que é burro. O Adam é fanhoso, é burro. Exatamente. Ah, exatamente. Depende, não é? Depende do burro. Por um burro pequenino, pode ser. Mas se for um burrão grande como tu... Um burrão, não. Tá bem, então esta música faz-se lembrar os primórdios de Santa Noeve e logo a segunda emissão de um co-op de música. Ora mesmo, sabe, para não entender, não é a palavra mais. Porque eu não sou burrão como tu. Não é a palavra não, que eu não digo uma palavra inteira, eu não percebo. E mais? Olha, ela vamos à música. Olá, tum tum tum tum tum tum thank you. O que tu não sabes é que cá foi na quarta-feira à noite que estava a gravar o off, as apresentações do Quatras da Música, e como a RTP está sempre a ouvir, a antena, não é? Na mesma altura que eu abro o documento Word e ia começar a gravar, no programa que está a dar, num especial que estava a dar na RTP1, começam a cantar-nos Jesus Christ Superstar. Num coisa de uma féria. Que música é que deu? Qual foi a música que deu? A segunda eu lembro que foi o Jesus Cristo Superstar, para que morrer para nos salvar? Pum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Que foi o que eu falei há bocado quando em 2007 fui ver uma peça dele, do Jesus Cristo Superstar ao Rivoli. Foi orientada para uma féria. Qual foi a primeira música que deu na quarta, pá? Era Jesus a cantar. Já não lembro. Mas não sei, eu não vi. Aí agora és quê? Agora sou uma gaja. Desculpem, uma senhora, faz favor. Está bem. E mais? Está bem? Até porque eu tinha assim uma certa idade, não é? Está a ver? O senhor que eu tinha assim uma idadezinha. Está a ver, não é? Eu podia ser assim uma criança, está a ver? Mas não. Sou uma velhotinha já, com os seus 75 anos. Está reformada? Sim, sim, estou reformada. E o que é que fazia antes de reformada? Antes ela andava assim na vida, está a ver? Andava na vida? Mas a fazer o quê? Era relações públicas. Ah, relações públicas. Em sim, que empresa pode saber? É na profissão mais antiga do mundo, está a ver? Não conheces a empresa, fica onde? Fica ali na rua da Constituição, está a ver? A Rua do Bicalho? Sim, sim, sim. Que é feio como a caraça. Sim. Rua da Palma, número 5. Está bom. Sim, sim, sim. Mas isso não era antes na Rua Escura? Nas instalações? Na banharia, sim. É? Na banharia. Aonde? Na nada. Na Rua Escura, sim, senhora. Na banharia? Sim. Pois, está bem. E gostava da sua profissão? Gostava, gostava. O ambiente era bom entre as trabalhadoras? Ou também tinha homens? Sim, também tinha homens, mas na altura não era assim conhecido, estava nisso o quê? Eu fui até aos meus 53 anos, não é? 53? Pois, porque houve uma altura em que eu estava. Houve um cliente que saiu insatisfeito, está a ver? E eu vinguei-me, mordilho, e ele pegou e pum, mas partimos dentro de todos, eu então tive que pôr assim uma placa e tive que deixar a profissão, não é? Porque depois era de todas as casas, o que é estar a fazer coisa e tal, e estar, está a ver? Não dava, tive que abandonar a profissão. Pois, está bem, se você o diz. E agora gosta mais da vida reformada ou quando andava em relações públicas? Ah, mais da vida reformada. O que é que faz hoje em dia, nos dias que correm? Eu agora estou assim, desse cá ver. Eu levanto-me às 10, vejo o SIC 10 horas. Já não existe isso? Pronto, mas a vez na SIC memória. Ah, não, também não existe, não sei. Não, isso, no seu mundo existe, sim, também. Sim, sim, portanto vejo o SIC 10 horas com a Fátima Lopes, está a ver? Sim, sim. E horas depois vou ver ao meio-dia a Praça da Alegria, ali, o que é um bocadinho que ainda falta da uma, com o Jorge Gabriele. Também já não é assim, mas está bem. Pronto, depois vejo o noticiário da uma, com o coisinha Judite Souza na TVI. Só existe. Pronto, e depois vejo às 2 da tarde, aquele programa do cãozinho. Aquela que fazia de cão, Júlio Pinheiro. E vejo, que dá na SICA, acho, na TVI. O que não é querida Júlia? A querida na SIC, sim senhor, na SIC. Está amanhã? Ah, pronto, mas eu vejo de tarde que é quando me deixo. Amanhã também vou fazer uma Lopes com o SIC 10 horas, está a ver? E depois à noite? Depois à noite vejo a Playboy um bocadinho. A quê? Desculpa, vejo o canal. Não sei, o canal do Lost, como é que se chama? É o Playboy, está bem. Pois, é isso. E pronto, depois vou dormir, não é? Que no dia a seguir tenho que mandar às 10 horas para ver a televisão, um dia como deve ser, não é? E ao sábado e domingo? Ao sábado e domingo vejo o canal Pana, uhum. Porque dá a Doraemon, dá mais uns desenhozinhos aí mais que eu gosto de ver, desde pequenina. Vê com a sua neta? Sim, sim, sim, com a minha neta. Quantos anos tem a sua neta? Um? Não, minha neta tem 5 anos. Não tem um ano só? Não, tem 5. Um bocado recente, não? Não, ela já está. Sai à avó, não é? Não, já ela já está a fazer a vida, não é? Aí já está a fazer a vida. É, já tem que começar cedo, não é? Sim, sim. Está bem, está bem. E ela até já tem mais 4 incluídos, porque assim dá para mais clientes, está bem? Pois, pois, claro, está bem. Ela assim ganha mais dinheiro, mas isso custa um bocadinho em termos de fazer lá os implantes, não é? Mas depois, pronto, quer dizer, a miúda assim já vai... Já se vai preparando, não é? Para já ainda é com bonecos e pronto. Mas depois, quando for coisa, não é? Quando... Ah, bem, quando fizer 18 anos, tem que ser coisa, não é? E agora, posso falar à senhora sobre a minha... sobre a terceira música? É que neste programa fala sobre música, né, que vem a seguir. Ah, é? É. Isto não é um pressa da alegria. Posso escolher a fruta da brasileira depois? Sou eu. Não, depois de senhor escolher aquela da flaculdade, como é que se chama? Aquela... Oh, a curta da brasileira. Exatamente. Sem parar. Sim, sim, pode ser. Posso obrigar... Mas é daqui a bocado, agora sou eu. Sim, sim. Se pode... deixar, não é? Ser... Claro, claro. As senhoras primeiro. Não, da prioridade às senhoras formadas. Pronto, senão vamos escolher o senhor primeiro, que eu sou bem educada. Muito obrigado. Segundo acto. O meu coração quebrou, o que posso fazer? Quem o magoou porque quero é morrer? Será... por me ter apaixonado, por ter amado quem não me amou? Oh, como eu sempre quis segredar-lhe o que tinha cá dentro. Por vergonha e medo não o fiz. Agora passo os dias em sofrimento. Cá no fundo, sempre soube que amava, mas o que sentia era por mim. O meu coração de esperança brilhava. Essa esperança há muito que chegou ao fim. Agora penso, quem sou? O que faço? A face do coração é que nem aço, rijo e gelado. Eu sei que estou vivo enquanto souber amar, mas serei obrigado a suportar tanta dor? Não sei se consigo. Porque estou tão magoado. Sei que não devo lembrar o passado. Lembras-te da missa que referi há pouco? Lembro. Até parece que foi há 15 anos que recordaste o diálogo entre Jesus e Pilatos. Foi há 15 minutos. É parecido. Pois. No mesmo dia, ou seja, no sábado, estás atento. No sábado à noite, portanto, dia 23 de março de 2013, depois de Cristo, essa foi bem metida. A noite de sábado trouxe-me uma novidade. Algo inédito na minha vida. Se foi novidade, foi novo. Se foi novo, claro que foi inédito. Queres lá na tromba? Pode ser. Convivi pela primeira vez com a comunidade que se centra naquela igreja, mas num contexto que não era uma missa. Um encontro, uma noite de poesia, de canções, uma noite de lições, de alegria. Rimou, reparaste? A sério? É que isto nem foi preparado em casa do escritor deste texto para rimar, nem nada. Foi mesmo coincidência. Continuando. A verdade é que aquele ambiente, aquele grupo, aqueles momentos fizeram-me recordar, e como há muito não acontecia, como era ver, ouvir e sentir uma noite cultural, musical, de boa disposição e de convívio em grupo. Em grupo. Momentos musicais, culturais e ou divertidos têm vários. Basta participar neste programa de rádio para o qual estamos a falar. Ah, estamos. Não sabia. É. Esses momentos continuam a fazer parte da minha rotina. O grupo e determinadas pessoas é que não. Lembras-te de eu ter falado em 3 produções teatrais? Fazes de mim um velho esquecido. Aí não és. A primeira estreou no dia 27 de março de 2004. A segunda no dia 25 de março de 2006. A estreia da terceira foi no dia 29 de março de 2008. Fez ontem 5 anos. E o Dia Mundial do Teatro assinala-se no dia 27 de março. Mais uma grande coincidência nunca planeada. Coincidência foi também ter surgido, igualmente ontem, 2 notícias que me fizeram parar. Só durante os segundos, mas primeiro. Parei. Primeiro, soube que uma jovem que chegou a integrar as tais 3 produções está grávida, está de esperanças, é a primeira desse grupo a ficar prenha. Ainda antes das 2 dezenas. É sempre um choque ligeiro. E lembras-te de eu falar de um funeral? A conversa que surgiu num funeral? Bom, depois de há 9 anos ter sido do avô, na mesma conversa soube que morreu a avó. E se não me engano, era a esposa do tal senhor. Não achas que tudo na vida está relacionado? É sempre um choque ligeiro. É choque, é novidade. Portanto, é novo. Portanto, é inédito. Mas voltando à narrativa anterior. A partir do sábado passado, vou associar sempre uma melodia a essa noite especial. Experienciada no sábado passado. Vais dizer qual é a música ou preciso pedir requerimento? É uma canção que me traz ainda outra referência. É que a versão que eu conheço faz parte daquele que é, na minha modesta opinião, o melhor álbum de um artista português na última década. O Concerto Acústico, lançado precisamente há 10 anos, 2003, na voz do Gaudêncio. Ou então do Rui Veloso. Ah, já que ele nunca foi ouvido neste programa, iremos de seguida escutar uma música dele. Como adivinhaste? mais um poema do meu estimado e próximo Carlos T, e que foi aproveitar para servir como banda sonora para uma das apresentações demonstradas na referida noite de poesia e música. Trata-se da faixa número 7 do CD1 de O Concerto Acústico. Atentemos, pois, em Sayago Blues. Yeah. trago para por cima. Sonho vira apenas adeus. É. Manuel Paulo no piano, Manuel Paulo. Yeah. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. E eu cá estou, já com uma certa idade, a velhinho de Silva, como só poderia ser. Antes de mais e depois de mais. Primeiro, antes de mais. Primeiro que tudo. Tudo o que ouviram há bocadinho foi manter. Eu sou casado ali com a Abrigolena e ela nunca foi nada desde aquelas badalhoquices que ela disse. Ela é que uma vez fomos jantar ali ao Tony e ela bateu com a cabeça no vidro, na montra. E acabou com o corpo do lado de cá e a montra do lado de lá, está a ver? A cabeça ficou no meio. Pronto, não partiu o vidro nem nada, está a ver? Pronto, mas nunca ficou bem daquela cabeça, coitadinha. Pronto. É esse o motivo. Depois de mais, é que a próxima intervenção minha vai ser a mais curta de todas, porque é aquela que eu vou fazer de mudo. Está a ver? Então como é que vais explicar a música? Projetos, quem quiser ver, quem não quiser, não vê. Sabe que está a falar para uma rádio? Eu? Não, eu. Ah. E você é? Eu? Não. Ah. Eu. Ah. Mas você também. Eu. E eu. Ah. Para uma rádio. Ah, eu sei. Você. Eu. E eu. Ah. Mas você também. Eu. Para uma rádio. Ah. É. E ninguém vê. Pois, também são ceguinhos, coitadinhos. Eu percebo. Eu percebo, coitadinhos. Não posso explicar por gestos. Eu também sou de coisas, tá? Mas isso já é da idade. Sou ceguinho da Silva, mas isso também já é da idade, não é? Ah, é o bocado era velhinho da Silva. Era velhinho ceguinho da Silva, tá vendo? Ah, que meu nome. Eu sou o António José Tabaco, velhinho da Silva, velhinho de ceguinho da Silva. E onde é que está o tabaco? O tabaco está aqui nos meus pulmões. É nosso. Você não ouve a minha voz de tabaco? Sim, sim. Pensei que fosse um bagaço mesmo. Não, não, é tabaco. Eu já fumava, eu conseguia fumar 10 maços num dia. A ver. Quase 100 cigarros num dia. 100 não, 200. Como é que é aquela coisa? E a música? A música... Olha, bem, uma coisa que eu tenho saudades, está a ver? Primeiro, de ter dentes. Porque eu tenho a placa, que a minha mulher partiu uma pancada. E horas depois... E o resto já tinha caído pelo tabaco. E horas depois, está a ver? Brilho, que era uma coisa que eu, quando fumava, não tinha. Podia lavar os dentes com 300, nunca tinha brilho dental. Porque... Tem saudades dos dentes e do brilho. Sim. É por causa disso que escolhe esta música. Do brilho dental, é verdade. Olha bem, o brilho dental é uma música muito engraçada. Porque, portanto, a primeira é do Veloso, peço desculpa. O Gaudêncio. É do Gaudêncio. E... Vai passar à frente dos genéricos, depois disto. Ah, é? Nos artistas mais ouvidos neste programa, que logo assim veio quase Bonaparte. Pois é, verdade. E então, quem é o Bonaparte? É interessante, é uma vez a quem lê. Ah, bem parecia. Pronto, e então, como eu estava a dizer, portanto, isto é, a música faz referência a ver a um estilo de pessoas, não importa, podem passar fome. Podem passar tudo o que seja, mas têm que estar bem aparencialmente, está a ver? Têm que aparentar. São pessoas que aparentam. O que interessa é mostrar cá para fora o que não é, o que não existe na realidade. Exatamente. Não conheço isto. Ou ir à televisão. É muito antiga essa música? Não, é 2005 a sua. É a falar-nos aqui na televisão. É da altura do povo que lavas no rio. Exatamente. que aparece horas e horas a fio. Ou um lado do rio, horas e horas a fio, sem parar. Ou isso. Agarrados ao sabão, agarrados ao escolhão. Pronto, afinal conhece. Conheço o Popo Aves do Rio, o Brilho Natal não. Mas a música não se chama Popo Aves no Rio. Ah, e a música que eu estou a cantar é a que vais escolher? Sim. E chama-se Brilho Natal? Chama-se. Ah, bem, vamos a ver. Sim. Até podes nem pesquisarem. Pois, é bom. Pronto, e então... Digamos que... digamos que... Coisa, está a ver? E eu acho muito engraçada esta música. Ele de uma forma muito engraçada fala, digamos, critica as pessoas, está a ver? Já não tem bons balhotes? Não. E de tabaco também não, porque eu tento comer uma amêndoa e limpei, passei assim um daqueles lencinhos assim, coisas pelas cordas bucais, está a ver? E limpei, pronto. E então, como eu estava a dizer, até rejuvenesci tudo, está a reparar que agora até parece um senhor de 20 anos. Na aldeia, mas de 20 anos. Pronto, e então. Digamos que... pronto, agora a série que assim é mais fácil de explicar. Já acabou a fazer. É mais fácil de explicar assim. Digamos que... A música... Pronto, ele de uma forma muito engraçada faz crítica de uma forma muito construtiva. Crítica de uma... Oh, Lost, anda aqui. Deixa vá lá. Aqui, e ele então, de uma forma muito construtiva, faz uma crítica às pessoas que só ligam à aparência e que fazem tudo pela aparência. E que tem uma altura em que ele diz: tu cantas e danças mal, ou seja, canta, dança mal. E neste caso, o que eu critico até um bocadinho são as pessoas que aparecem, como a televisão, até mais uma crítica mais por aí. As pessoas que vão à televisão e que, pronto, ou seja, artistas que não cantam nada. Eu acho que ele fez isto, se calhar, um bocadinho por sentir falta de tempo de antena, digo eu. Porque há artistas que tu cantas e danças mal, não sei o que, não sei o que mais, mas o teu brilho dental, sempre em busca de um projetor. E pronto, é um bocado essa ideia, portanto, que ele dá. É isso, mais ruins. Nada. Preocupes, está tudo controlado. Pronto, e é um bocado esse. Mais longe o microfone, não tem como. E é um bocado. Ah, estou perto do microfone. Sim. E portanto é um bocado essa ideia que ele passa. Portanto, é. Cá está, é uma crítica que eu acho bastante interessante. Precisamente porque. Digamos que eu acho que eu nunca vi uma música em que se faça assim disto e uma crítica tão organizada, tão construtiva, e ao mesmo tempo música que acaba por ser engraçada, acaba por ficar no ouvido por causa do povo que lá faz no Rio, não é? Pronto, e é por causa disso. Muito bem, vamos ouvir o Brilho Dental. Já viste como é que se chamava? Eu acho que esta música não é dele, mas é. Que era uma versão... Mas não interessa. O Rui Veloso Gaudêncio vai cantar Brilho Dental. Muito obrigado. Tens razão, temos que estar preparados. Em qualquer ocasião, podemos ser convocados para ir à televisão, dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião e ter o nosso momento. Ouve o que lavas no rio, horas e horas a fio. Ouve o que lavas no rio. Horas e horas a fio, sempre a rir e a chorar, agarrado ao céu. tens um brilho dental, tens um brilho dental do mar ao Carlos Gardel. Mas no fundo tens razão, só assim se ganha o mundo. E se vai ao coração, se vai ao coração do Portugal profundo. E por isso tens razão, temos que estar preparados. Em qualquer ocasião, podemos ser convocados para ir à televisão, dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião e ter o nosso momento. Oh, tu lavas no rio, horas e horas a fio. Povo que lavas no rio, horas e horas a frio, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, sempre a rir e a chorar. Agarrado ao sabão, pode o homem ferrujar, mas o teu sorriso não. Povo que lavas no rio, horas e horas a frio. Povo que lavas no rio, horas e horas a frio, sempre a rir e a chorar. Nos países de maior pobreza, os pobres pedem, os ricos nada dão. Mas aqueles que nada têm na mesa ajudam sempre sem dizer que não. Já ninguém para pensar. A TV é o que está a dar. E qual a razão de estar a olhar para a televisão? É que gostam de observar a guerra, ver inocentes a cair por terra, porque matar pessoas é o negócio da atualidade. Matam, são sensações boas e ninguém se opõe. Essa é a verdade. Amor? O amor é complicado, difícil e sem explicação. Quando o pior momento é passado, vem logo o outro, que faz chorar o coração. E este mundo cheio de farsas só me traz ainda mais graças. Tudo é tão pequeno quando se está apaixonado. Acabar é o que mais temo. Acabar por ser mal amado. E foi assim que acabaram estes versos que o Carlos te paguei a perguntar. Mas que é isto que trouxeste em cada uma das tuas intervenções? Isto fazia parte de um sketch chamado O Amor e o Mundo, que e logo no, este programa abriu com É bom ver a alegria de quem é inocente e tal. Eram as primeiras palavras ditas que se ouviam na primeira peça estreada por mim. Quer dizer, no grupo de teatro. Na escola, como tu sabes, o Ceguinho participou no alto da sociedade. Este poema era... Estes versos que ouvimos eram parte do poema que inaugurava essa primeira peça estreada em 2004, chamado O Humor e o Mundo. E que juntou... Eu só não tenho a escrever isto, é que... Ao ajeitar isto, é que... me lembrei que juntava versos de várias pessoas, que não eram só escritos por mim. E uma delas foi da nossa turma, no 11º ano. O verso dela que entraram neste poema. Sabias? Não sabias. Ele lá e agora é o mudo, esqueci-me. Portanto, vou falar já para a próxima música, isto é sempre para andar. Terceiro ato. Regressemos, pois, à explicação da primeira canção de hoje. Antes de Trial Before Pilot, retirada de Jesus Christ Superstar, falei sobre o ano 2004, mais concretamente sobre a época da Páscoa. As conversas sobre o que é ou não verdade nos textos da Bíblia surgiram durante um funeral, como disse há pouco. E porque tudo está interligado, essa despedida física era relativa a um familiar da tal jovem de esperança em breve e cuja avó já não pertence a este mundo. Esta parte foi mesmo coincidência, parece-me. Parece-te bem. Mas estes diálogos aconteceram durante as duas semanas de férias habituais nesta fase do ano. A verdade é que, após as mesmas, e nos arredores do meu 79º aniversário, alguém me disse que o Nuno tinha regressado à escola, após aquela paragem. Era um Nuno mais religioso. E era, acredito sim, tal como hoje. Mas, e tal como hoje... Eu poderia comentar que a pessoa que proferiu esse comentário é precisamente a mais parecida com Jesus, entre aquelas que eu conheço. Por conseguinte, e depois de ter sido apresentada a melodia ao vivo numa emissão deste programa, foi a única canção interpretada ao vivo aqui no dia 17 de setembro de 2011. Depois de termos escutado essa vertente, iremos ouvir de seguida, e cerca de um ano e meio depois, a versão estúdio de uma gravação da autoria de Nuno Miguel, dedicada ao tal homem próximo de Deus e com base no indivíduo em causa. Segue-se a canção número 5. Obrigado. Música. recordo uma música bonita, mexida. Era a número 6, a minha primeira cassete áudio, da qual hoje ninguém sabe onde se mete. Ainda perguntam se é no sítio da disquete, quete, quete, quete, quete, quete. Voltando à crónica da vida, a vida deste trovador, que contudo pouco ou nada valia. Antes de conhecer um locutor, ora, esta música eu ouvia com a ideia de me transportar à época da música na TV, mas acabei por associar a alguém que não vê. Mas com alegria ele sempre diz que na altura sorria e era uma criança feliz. Locutor de quem sou aprendiz, que foi o elo da minha ligação com a música, com as fitas magnéticas e a gravação. Passam os anos e 13 já lá vão, e eu continuo a ouvir esta canção, a recordar-me tão recorrentemente dos tempos em que te via sorridente. Espero que com os meus gestos, amigo, te mantenhas igual. Mas afinal, só é cego aquele que não repara em ti, nas qualidades raras que em ti descobri, das quais deves orgulhar. Tantos anos vimos passar, e hoje afirmo que melhor amigo que tu não é, não é. Mas vamos viajar até ao Canadá, partilhar a tal canção da minha cassete. Por isso eu volto a aludir, Thank You da Alanis Morissette, que é o tema que não vamos ouvir a seguir, porque esta faixa vai terminar agora com o carimbo do Amil Caralhadas e do Oscaralhinho. O mudo foi embora. É verdade, caros amigos, já regressei, mas atenção, porque houve aqui uns planos que foram mudados pelo caminho. Supostamente, na intervenção anterior, a quinta face do cubo era o cão. Eu ainda fiz um... Eu vi. Mas não fui entendido nem respeitado como o cão que era. Fui posto para o segundo plano. Era suposto eu ser um cão naquela altura. O mudo era suposto ser agora. Mas pronto. E como é que tu ias explicar a música ao seguinte? Ao mudo? Ah, então ele ficava assim de fundo, depois cortava e punha a música. Pois. Isso ligavas para a semana. Exatamente, depois punha lá. Escolho eu, Arono Miguel e Carlos Bonaparte. Entre parênteses, explicação do novo de música na próxima edição. Mais dois parágrafos. Pronto. Não, porque lá, atenção, explicação da próxima música, da última música na próxima edição. Estava feito. Só para o mês que vem. Pois, agora está para o mês que vem. Ora bem, vamos a uma música de um artista que nunca passou por aqui. O Carlos Bonaparte. Exatamente. Só passaram nove músicas, hein? Passaram um artista. Mas é só uma. Só uma. Ora, falou-se em obrigado, não é verdade? Aos meus pais. Não, não é essa. Essa não pode ser, já foi. Não. Mas é uma música... Sabes que houve uma altura na minha vida... Agora falando também um bocadinho... Vai ser a minha intervenção maior. Não preocupes, eu só estou chegando a quanto é que for. Tem quase 5 minutos, não? 7, 8. Ah, então não vai ser a maior. Ah, pois, não vai ser a maior, não, porque a primeira foi muito grande. Pronto. Mas vai ser assim. Digamos que... Houve uma altura na minha vida em que eu me deparei com uma situação que era obrigatória deparar, não é? Que era o facto de ter andado de bengala. Eu tinha sempre uma ideologia, que era o facto de não andar de bengala fazer com que as pessoas estivessem mais comigo. Não é? Porque tinham que, nem que fosse por ter que me guiar, mas tinham que estar mais comigo. Uma lógica, a resposta foi sempre: ah, não, bem pelo contrário. Quando tu vês bengala, tu podes ir ter com as pessoas e até estar mais tempo com elas e não sei o quê. Elas podem ir ter contigo sem a obrigação de ter que te guiar, etc. Tudo bem. Nem tudo, não é bem assim, mas pronto, nem a minha bengala nem a minha cabeça são GPS. Mas siga. E muito menos aqueles que se estão a atualizar, não é? Mas pronto, adiante. Digamos que eu, entretanto, à universidade, foi mesmo ter que me esquecer, não é? Comecei mesmo a andar com a bengala. E entretanto, pronto, dá-se o caso de que aconteceu o que eu estava à espera. As pessoas, ao princípio até foi tudo bonito, mas depois começaram-se a afastar, ou seja, nunca podiam estar comigo, como agora já andava sozinho e nem sequer tinham trabalho de me buscar à residência, enfim. E vai daí, eu decidi escolher uma música que dá pelo nome de O Mavi. Pode ser cantada em inglês, em francês, aliás. All My Life, enganei-me. O Mavi. Pá, já vai ser esta porque me ocorreu esta. Porque já tinha ocorrido esta. Mas agora ocorreu outra mais bonita para a semana. Já tens escolhas para a semana. Está bem, mas já altera-se, não é? Altera uma vez também. Vai alterar todas as semanas. Não, está tudo bem. Pronto. Não, até parece mal, tanto a música minha. Mas pronto. Sabes, só falaste, há um bocado falaste, não sei o quê, numa missa. Eu lembro-me de uma música que é lá do Nunca Me Esqueci de Ti, em que ele dizia: uma mão cheia de nada. Uma mão. E o mundo à cabeceira. Não, mas achei piada a uma mão. É, ou o verso antes disso. Cheia de nada. Uma mão cheia de nada. Mas isso. O Galdinho é conhecido por de vez em quando mandar esses versos um bocado de mão. Engenhados, porque eu lembro-me do... Sei de uma camponesa que dança à noite na beira, neira, e depois no fim, de quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Bonito. Está bem. E mais? Pronto, escolhi esta música porque reporta a esse momento... Porque é uma altura próxima, curiosamente, é essa do voltar-se mais religioso. É assim, não responde propriamente ao género, bah, mais ou menos. Mas responde a outras coisas. Primeiro, porque quem disse isso do religioso fui eu, lembro-me perfeitamente. E eu lembro onde estava. Cá fora. No muro, à beira do pavilhão, um dia. É, eu lembro. Estava sol. Estávamos de frente para o sol, aliás. Exatamente. Tu estavas ao meu lado direito. Inclusive. Exatamente. Eu lembro. Tu vês bem, afinal... Eu lembro perfeitamente. Ele anda nesse momento do... Estás mais religioso. Aquilo ficou marcado. É verdade. Foi depois das tais conversas na altura da Páscoa. No funeral do senhor. Eu lembro. E pronto. A música, ou seja, a pessoa é a mesma. Portanto, vou ser eu a cantar agora, não é? É mais ou menos a mesma altura. Embora é para 2003, não 2004, então 2003. E depois, sabes que eu uma vez tive um órgão cedido pelo Tribunal Musical Santa Marinha, uma instituição onde eu estive durante 16 anos, e onde toquei uma grande parte das minhas músicas e guardo, de facto, muitas saudades daquele órgão, por acaso. Se me dissessem, olha, a gente oferece, eu até agradecia, porque aquilo, apesar de ser um órgão já bastante antigo, só tinha, acho que era 8, 16 sons, era o que tinha, 16 sons. E ritmos tinha alguns, tinha, mas pronto, não tinha assim muitos. Acho que tinha, acho que também tinha 16, já não sei. Bom, mas para os dias de hoje não é nada, né? Um órgão com 16 ritmos e 16 sons, mas podias fazer ali muita coisa, podias... como agora nos órgãos também não se pode, é verdade, mas pronto. O meu tem 5 anos e não tem nada com aquele, aquela pai é anos 80. E por isso mesmo, acaba por ser uma coisa muito bonita, porque havia ali sons, de facto, que aquilo era lindíssimo. Eu depois até posso mostrar em off, se quiseres, um bocadinho do iraquiano que eu cantei, mas aquilo... Já ouvi isso. Ah, já? Já. Pac, pac, pac. Pronto. Não, mas eu estava a falar pela parte instrumental. Agora vou ter que fazer uma música nova que é... Oh, coreano... Nananana. Pronto, e então, dizia eu que essa música reporta-me também a uma coisa que... É engraçado porque é uma coisa que eu me orgulho, é mais ou menos a partir dos meus 11, 12 anos, comecei a ter uma noção que é... Eu estou a viver um momento bonito. Sabes, muitas pessoas olham para trás e... Já falaste aqui que, ao contrário de muita gente, tinhas noção na altura, quando eras mais miúdo, portanto há 60 anos, tinhas noção que estavas ali a viver bons momentos e aproveitavas. É. Não era só daquele que só ias reparar 10 anos depois. Já reparavas Sim. na altura. Exato, exato. Já sabes isso. Pronto, a desvantagem é que também reparava nas coisas más, não é? Ah. Muitas pessoas foram fortes na adolescência porque não tinham consciência das coisas que estavam a passar. Eu tinha. E por isso hoje em dia tenho as marcas. E sabes que eu acho que é por isso que muitas pessoas não me entendem porque é que aos 27 anos estou como estou. Pois é, 27. Eu fiz antes. 27. Porque eu, entretanto, as minhas marcas de adolescente são marcas de adulto. Ou seja, são marcas de uma pessoa que sabe perfeitamente das coisas que passou, os pormenores das coisas. Não porque, ou seja, não só porque se lembra do que viveu, mas porque ficou marcado aquilo que sentiu. Tal como senti a angústia em relação à Andada de Bengala, havia uma amiga nossa, que era assim muito prozime, não sei o quê, sempre gótica, que insistiu comigo em que eu devia andar de bengala. Aliás, até foi uma das pessoas que insistiu comigo. Eu lembro. Que eu devia ficar a ver. Ah. Uma vez que se falou nisso lá numa reunião. Na TVI. Pois. E numas aulas em que eu não fazia parte, que era, acho que era TTI ou ITI. Não, ITI fazia parte. Era TTI, acho eu. Que falaram de mim nisso. Pronto. Porque eu lembro que depois vinha a subir as escadas do pavilhão A para ter ITI. E, o Carlos, preciso falar contigo. Tenho uma coisa para falar contigo. É gótica. Não posso dizer aqui nomes, não é? É, posso, mas não é conveniente. Só aqueles que saem são inevitáveis, já saíram. E pronto, e então fiz. Portanto, esta música é toda essa angústia, mas ao mesmo tempo toda aquela delícia da escola, não é? Do acordar no dia a seguir e ir para a escola. Era uma coisa que eu gostava. Então, partindo da 10ª, eu comecei a adorar. Estudar. Não estudar em casa, mas estar atento. Embora eu fui conversar-se muito e dissesse muitos disparates, também é verdade. Mas depende das aulas. Onde é que eu em história dizia tantos disparates como em português? Era uma aula de português dizia mais disparates que não era inteira a história. Mas pronto, vá. Eu não sei, eu olho para trás, isso é que eu não sei. Mas olho para trás, eu não sei o que é que me dava na cabeça. Eu não dizia, eu devia ter para aí. Aliás, eu acho que eu não devia ter parafuso nenhum na altura, de certeza. Eu lembro-te de interromper, sobretudo em português, de meteres o braço no ar e depois a pessoa dava-te o uso da palavra e tu dizias asneira, uma coisa que não tinha nada a ver com asneira, brincadeira. Sim, exato, mas ou seja, tinha a ver com a aula, sei lá, imagina que eu fazia. Mas fazias um trocadilho qualquer. Exatamente, para dar. Ok, e continuar. E depois às vezes é um momento sério, mas agora é sério, eu lembro disso. Tenho um nome de um amigo nosso uma vez lá no final da aula, isso foi de filosofia. Davam aqueles, no final dos períodos ou dos anos, ou o que é que era, davam uma coisa aos homens e uma coisa às mulheres. No caso, os homens eram acho que era uma lâmina com uma coisinha de espuma de barbear. E o nosso amigo, que tinha uma tendência para fazer as neiras, mesmo sem querer, decidiu para dar aquilo para a parede. Pronto, isso lembro-me bem. Mas verdade, é assim, eu entretanto, pronto, isto foi em 2003 e foi essa angústia. da Bengala. Ali de 2004, sim, pronto. Mas foi antes do religioso. E surgiu então esta música. Oh, ma vie. Uma música, apesar de ter um tipo francês, é cantada em português. Aliás, está cantada em duas línguas, em dois idiomas. Porque tem o português no, nos versos e tem no refrão o francês. Pronto. E é isso. Numa semana de Páscoa, que ainda estamos à espera de alguns filmes que não eram na televisão. O Ben-Hur já deu ontem. Mas ainda há a dar assim Moisés, Arca de Noé, a Morte e a Ressurreição, a Paixão de Cristo, olha, se foi ver ao cinema. Ou então os filmes que o meu pai está à espera, que é Os Trolhas Pegam às 5, Os Colhões de Navarone e Maria Madalena e os Sete Matões. Numa emissão em que... Numa emissão em que tivemos Jesus Christ Superstar, a música Trial Before Pilate, The Jesus Christ Superstar Overture, Rui Veloso Sayago Blues, Rui Veloso Brilho Dental, o Nuno Miguel ou a Minha Caralhadas ou o Nuno, que vocês quiserem, com Obrigado, e o Carlos Bonaparte Zé Seguinho, o Mato Grosso e Oscaralhinho, com O Ma Vi. Foi 30 de março, para a semana que estaremos mais uma emissão de 1, 2, 3 com a Vaca Cornélia. E com a Bota Botelho. Exatamente, a Botelho era o que eu queria dizer. Só uma coisa que eu ia dizer. Não vou. Só mesmo para acabar. Agora, por falar em filmes, lembro-me do que eu tenho lá no Facebook. Que é livros. Tem lá a Aparição, né, de Virgílio Ferreira. Tem lá Os Maias, acho que é do Acer de Queiroz, não é? Tem lá outro que eu já não lembro agora qual é que é. Mas... Até agora disseste dois livros que têm a ver com a minha semana, mas está bem. Acho que é A Viagem da Minha Terra, do nome da Garret. Garrete. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E tem lá um de autor desconhecido que se chama O Cavaleiro Duque de Batavareu. Agora falaste na Maria Madalena e nos Sete Matulões, lembrei-me desse livro. Foste tu que escreveste. Daí ainda estou. Chegaste a vencer um prémio por causa de uma obra tua. É verdade. É verdade. Chamada Um Dia Diferente. Um Dia Diferente e de Lado. Vamos embora. Vamos embora. Até amanhã. Ai, bom fim de semana. Até segunda. Sábado. Até segunda, sábado. Sábado, até sábado. Depende. Oh, again.